a tua voz. A chamar teus filhos por um novo nome. Enquanto vou ao encontro teu, meus sentimentos se resumem na saudade do meu lar eterno, a nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra, onde Deus é o próprio sol a iluminar seu povo por toda a eternidade. Sua promessa é que em breve voltaria. Meu Jesus, eu te amo tanto que esperarei o tempo que for. Quanto tempo falta pra eu avistar o teu trono? Quanto tempo falta pra eu ouvir a tua voz? Chamar teus filhos por um novo nome. Enquanto vou ao encontro teu, meus sentimentos se resumem na saudade do meu lar eterno, a nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra, onde Deus é o próprio sol a iluminar seu povo por toda a eternidade. Sua promessa é que em breve voltaria. Meu Jesus, eu te amo tanto que esperarei o tempo que for. Te esperarei. Yeah.